Olá, está começando mais um Moqueca de Siri. E hoje nossa cumbuca será servida num jardim. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé e a dor, em sândalos ou leite, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea, estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o esplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar e conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor, receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até me padecer de todo o fenecer. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, voir un latte cover. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Todas as quintas, das 8 às 9 da noite, também domingo, das 11 ao meio-dia, tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Campo Oeste. 98.3, uma frequência comunitária. Dans mon jardin d'hiver. Agora, Alceu Valença, Elba Ramalho, Ciranda da Rosa Vermelha, arroba Muqueca Siri. Teu peixe doce tem sabor do mel da cana, ô Mariana, Maria, meu doce amor. Sou tua cama, teu engenho, teu ruim, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu ruim, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Se bato asas pra beijar as outras flores, dos sentidores, o ciúme e um calor. Peito, teu corpo invade a alma. Só seu beija-flor lhe acalma. Serei sempre o seu amor. Que tomo peito, teu corpo invade a alma. Só seu beija-flor lhe acalma. Serei sempre o seu amor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Beijo, Mãe Rosa. Agora Elisete Cardoso, a flor e o espinho. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua.

a flor. Toda quinta de 8 às 9 da noite e também domingo de 11 ao meio-dia tem o Muqueca de Siri aqui na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Mano Chau, das Mons Jardim. Que a Munir está lá no Ratões, um beijo. Il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a les usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs, il y a même eu des fours crématoires. Il y a les couloirs pleins de portraits de gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a des voleurs, des assassins, la Maison Blanche et le Kremlin. Il y a la mer là-bas au loin. Un beau matin, dans mon jardin, il y avait une fleur dans mon jardin. Un beau matin, dans mon jardin, il y avait une fleur dans mon jardin. Moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus. Moi je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Quando o sol deposto for expulso do olho. Quando o sol deposto for expulso do olho. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Quando o sol deposto for expulso do olho. Quando o sol deposto for expulso do olho. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Quando o sol deposto for expulso do olho. Quando o sol deposto for expulso do olho. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Terei meu rosto novo escrito dentro das rosas. Diretamente de dentro das rosas, Mariana Aidar. E depois te embalar em dose dupla. Muqueca de Siri, Rádio Campeche. Toda quinta, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil. Eu fui embora, meu amor chorou.

vai. O meu olho já lhe espionava. Se me faltar palavras, vou dizer te amar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa! No lado A do Jardim do Moqueca de Siri, ouvimos Luiz Melodia com Rosa de Pixinguinha, Henri Salvador, Jardim do Inverno, Alceu Valença com Elba Ramalho, gravado ao vivo, Ciranda da Rosa Vermelha, aí Elisete Cardoso, a companhia da Caixa de Fósforo de Alto Medeiros, A Flor e o Espinho. Aí as Bandidas, o nome do disco é Bandidas. Bia Krieger e Marcelo Ruiz, Flor, duas figuras que tem cadeira cativa aqui no Moqueca Disney. Manu Chau, outro sócio proprietário. Dansmon Jardin. Aí Mariana Aidar, Dentro das Rosas, Timbalada, Beija-Flor e Papai de Belém, também com Timbalada, Margarida Perfumada. No fundo estamos ouvindo Flor de Abacate, Jacó do Bandolim. Este programa vai ao ar toda quinta, das 8 às 9, pela Rádio Campestre. E é feito a partir das ideias mirabolantes de G. Muniz, Hoje à Distância, e eu, Siri, Conrad Rose. Nas redes sociais, você nos encontra através da arroba Moqueca Siri. Moqueca com U, porque Moqueca com U é mais gostosa. Abriu o lado B com Cartola. Mas antes vamos curtir o final aí de Flor de Abacate, Grande Jacó. Beijo, Gemini. Bate outra vez, como esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para ver. Deixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar os meus sonhos. Por fim. Noventa e 8.3, uma frequência comunitária. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Moqueca, Moqueca de Siri, de Moqueca e Moquecas de Siri. Rosa, menina rosa. Mariana Frois. Ventos solares, estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Ventos solares, estrelas do mar, você ainda quer morar comigo. só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar. Você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar. Um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não. É só a lua, é seu vestido. Ainda moro nessa mesma rua. Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Sol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo. Agora Maria Gadu, Bela Flor. Moqueca de Siri. A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando se unem são. A flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Que dança linda flor, girando por aí, sonhando com amor, sem dor, amor de flor, querendo a flor que é, no sonho a flor que vem, seu duplamente flor, encanta, colore e faz bem. Bela flor, pouco disse, gêmea flor, que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor, que cresceu no rio. Oh flor, se tu canta essa canção, todo o meu medo se vai pro vão. Pra longe, longe que eu não quero ir, mas deixe seu rastro pólen, flor, pra eu poder te seguir. Pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, minha flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Agora Paula Lima com o maravilhoso piano de João Donato. Flor de maracujá. Agora com vocês, Miltinho, espalhando a margarida. Amor começa com um caso por acaso. De repente a gente não sabe onde está. Principinho, uma agonia lentamente. A gente sente explicar pra gente, sei lá. Vem um dia de surpresa em sua vida, você acorda desfolhando a margarida. Bem me quer, mal me quer, faz tempo que me encontro nessa lida, desfolhando a margarida por causa de uma mulher. Faz tempo que me encontro nessa lida, desfolhando a margarida por causa de uma mulher. amor começa com um caso por acaso. De repente a gente não sabe onde está. Principia uma agonia lentamente. A gente sente explicar pra gente, sei lá. Vem um dia de surpresa em sua vida. Você acorda desfolhando a margarida. Bem me quer, mal me quer. Faz tempo que me encontro nessa lida, desfolhando a margarida por causa de uma mulher. É, faz tempo que me encontro nessa lida, desfolhando a margarida por causa de uma mulher. Continuamos desfolhando a margarida, agora a versão de Olandivo. Balanço, beijinho. Estamos chegando mais uma vez ao final do Moqueca de Siri. Este programa Jardim trouxe no lado B Cartola, As Rosas Não Falam, Buena Vista Social Club, Dos Gardenias. Aí a mixagem de Céu com Los Cebosos Postiços, Rosa Menina Rosa, de Jorge Ben, Jor. Aí Mariana Froes, música de Milton Nascimento e Loborges, com um girassol da cor de seu cabelo. Aí Maria Gadu, Bela Flor, Paula Lima, Flor de Maracujá, música de João Donato, que brinca nos teclados nessa música. Aí duas versões de Desfolhando a Margarida. Sim, duas leituras. Uma pueril lá do amor adolescente e a outra da sacanagem mesmo. Miltinho e depois Orlandivo. No fundo estamos ouvindo Radamés Nhatali, uma rosa para Pixinguinha e uma rosa para minha mãe, Rosana Rosalim Rose, a mãe mais rosa do mundo. Um beijo, Gemuniz, que está lá no Ratones. Um abraço apertado à distância para todo mundo que está na escuta. A coisa está sinistra. Vamos nos cuidar, cuidar um do outro. Vamos usar máscara, álcool gel, distanciamento. Sem auê, sem muvuca, galera. Este foi o programa Jardim, falando sobre flores. Na semana que vem teremos o programa Pomar, falando sobre frutas. Um abraço, paz, saúde, sorte, trabalho, força, home office. Terminar com KCL e Noite Ilustrada. Você passa e eu acho graça. Quis você pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura. Beijo, Rebeca, todo você mundo ratou aí. Criatura. Abraço, que me Zé. Fez tão triste assim. É. Ai, agora você vamos faz sambar, seu sambar. Graça. Essa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela. Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor. Volta o mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei. Minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira, que quebrou meu violão. E agora? Ai! Você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa, e você também passou. Lindas flores, você era a mais bela. Minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor. Vem comigo! Jogo é carta marcada. Me enganei, não sei porquê. Sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem